No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédit Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Oito horas e quarenta minutos. Conversando aqui com o intervalo, a gente se distrai, enfim, durante o intervalo. Mas, enfim, hoje a previsão da temperatura que nos fala de um dia quente, 33 graus a máxima, 22 a mínima. Aqui no centro da cidade, termômetro já marca 25 graus. E, novamente, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Olha, nessa semana, focando aqui, acho que no início da semana eu falei sobre os primeiros diferenciais dessa nova eleição municipal no que se refere ao calendário, as mudanças, as novas regras do jogo, a pressa em alguns momentos, né, de alguns candidatos e partidos, enfim, a possibilidade de fazer registro quase em cima da hora, de fazer convenção quase em cima da hora. Mas, para concluir, então, o raciocínio, nós temos que incorporar também no raciocínio o atual contexto nacional, reflexos da crise fiscal, da crise econômica, e também a Operação Lava Jato, porque vivemos tempos em que não dá mais para separar as coisas, não é mais possível. Tudo acontece ao mesmo tempo agora. A minha análise não é absolutamente inédita, né? Eu cito, por exemplo, o cientista político Murilo Aragão. Ele é doutor em sociologia, advogado, jornalista, mantém um blog, enfim. E no blog de ontem ele reafirma isso. Todas essas variáveis se relacionam entre si e causam um profundo impacto na política nacional. Vejamos então. A crise fiscal foi notícia ontem, por exemplo, no Jornal da Band. Essa crise, essa baixa arrecadação, esse problema na arrecadação, e aí entra aí, a gente vê o quanto se perde numa corrupção, como por exemplo na questão das zelotes, mas enfim. Essa crise fiscal faz com que o governo central diminua aquelas transferências vultosas para os municípios. A crise econômica, por outro lado, derruba a arrecadação de todos, de municípios, de estado e da nação. Sem dinheiro, como vão concluir as obras que poderiam alavancar as campanhas dos prefeitos por todo o Brasil? Então, concorrer, digamos, à reeleição sem uma mega obra já fica um pouco mais complicado. O primeiro reflexo, então, do contexto nacional na eleição municipal. Cerca de 60% dos atuais prefeitos estão muito mal avaliados em nível de país. Sem dinheiro e sem obras, então, como é que você vai ser competitivo eleitoralmente? Outro momento, focando, então, na crise econômica. Essa história federaliza as eleições municipais, principalmente em cidades médias, em cidades grandes. Chapecó já uma cidade de médio porte, acaba deslocando a preocupação do eleitor do problema local para as questões nacionais. E, finalmente, o terceiro ponto que tem que ser feito nessa análise é o efeito da novela da Operação Lava Jato. A cada nova etapa, ela diminui a pouca confiança do eleitorado nos políticos e na política, porque a gente vê que tem mais um envolvido, mais outro, que não poupa ninguém, que não poupa partido nenhum, que não poupa condição nenhuma. Enfim, em Chapecó, uma cidade de médio porte, como eu falei, nós temos então pelo menos já duas vias, ou três, eu poderia dizer, mas já chego lá no raciocínio, que vão se explicitando para a eleição desse ano. Primeiro, a via da continuidade. E qual é?

Bom dia, vereador Nassir Marquezine, Partido dos Trabalhadores. Eu comecei fazendo essa avaliação, Marquezine, do contexto nacional. A eleição não vai só ser feita de calendário, de data, de apresentação de candidatos no rádio, na TV, em horário gratuito. A eleição é muito maior do que isso, e eu espero que seja. Dia desses, arrumei uma encrenca, porque entrei muito quente aqui com outro vereador da oposição, que eu disse, olha, não pretendo enxergar debate à guisa do que foi a eleição nacional, de paternidade e maternidade. Eu inventei. Não, eu fiz primeiro. Eu trouxe. Não, quem trouxe fui eu. Eu acho que é um debate raso. Qual é a expectativa do Partido dos Trabalhadores? Primeiro, não vou dizer candidatos, eu vou dizer em debate, em proposta, com essa certa celeridade, né, que impôs o novo calendário e, ao mesmo tempo, esse tempo maior de negociação. Vocês já começaram a pensar sobre isso? O que é que o Partido dos Trabalhadores vai trazer para essa eleição? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os funcionários, trabalhadores desta Rádio Supercondá, direção, seu Lang. Quero cumprimentar de uma forma especial todos os ouvintes. E também me colocar à disposição, Raquel, aqui para a gente fazer um diálogo em relação também ao nosso papel, que é de vereador, fiscalizar e proponente. Não, e faremos, e proponente. A minha expectativa, e eu faço parte do grupo de trabalho eleitoral, que já iniciou há um ano as tratativas, para criar as condições para a gente fazer uma boa disputa em Chapecó. Não podemos imaginar que nós vamos passar à margem do debate que está acontecendo a nível nacional. Forçado e calado pela grande mídia, pelos partidos da oposição. Não, mas ao mesmo tempo, pelo cidadão que sente os efeitos da crise, mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo, ao mesmo tempo, Raquel, hoje tem coisas concretas que estão acontecendo, que não dá para fechar os olhos, que nós queremos sim repudiar, torneiras abertas da corrupção em diferentes setores, e eu acho muito importante estruturar então os órgãos de fiscalização para que cheguem à conclusão final com justiça e, havendo culpados, que sejam punidos ao rigor da lei. Se for do Partido dos Trabalhadores, eu já disse aqui nesse microfone e vou repetir, quero que vão para o inferno, quero que vão para o fundo da cadeia, que paguem pelos seus erros, porque nós construímos o PT, Raquel. Eu sou filiado ao PT desde 84. Eu tenho uma história do momento que a gente, no primeiro momento, se reunia às escondidas para poder se reunir, pela perseguição política que tinha dos movimentos sociais da época. Então, não é admissível que alguns que estão no poder, que se lambuzam no poder. Agora, essa questão da corrupção, dos desvios, dos superfaturamentos, Raquel, é uma coisa que vem de 500 anos atrás. E que estão enraizados em diferentes partidos que passaram e que estão no poder. Então, se a gente olhar bem profundamente, a pecha não cabe somente ao PT. Eu acho que essa reflexão tem que caber a todos os partidos. E aí, a pergunta que fizesse para mim foi como vocês estão imaginando a discussão no que tange à eleição municipal. Então, a nossa primeira prioridade é criar todas as condições, não medir esforços para que os partidos de oposição estejam juntos aqui em Chapecó. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é definir uma estrela e que seja apenas o timoneiro, mas nós queremos construir um projeto onde contemple as bases do estatuto partidário desses partidos, mas principalmente compromissos assumidos com a sociedade chapecoense. As grandes pautas que precisam ser recuperadas. E é claro que nós pretendemos debater as questões de Chapecó, os grandes gargalos da política pública municipal. Porque se fala tanto do nacional, mas a gente precisa, como é uma disputa municipal, discutir as questões da nossa cidade, Raquel. Que são gravíssimas, que têm problemas crônicos, sérios, que não dá para fechar os olhos, que a população bate com muita força, nos cobra. Então, eu acredito que esse debate vai aflorar. É claro que tentam, eu vejo quando que alguns políticos vêm aqui da oposição ao PT, eles falam duas palavras dos problemas aqui, fogem e vão direto para Brasília. Vai ser a regra do jogo. Nós não queremos que seja essa regra. A sociedade chapecoense, neste momento, o prefeito está indo para as comunidades. Com uma enganação assim, à plena luz do dia. Por que uma enganação? Porque o prefeito Buligom busca criar no sentimento, no semblante das pessoas, que é um governo novo. Não tem nada de governo novo, Raquel. São os mesmos que estão aí, é um grupo político que está aí e que dá a linha política para essa cidade há 13, 14, 15 anos. Apenas muda o que está no volante. Mas olha as figuras que dão sustentação a esse projeto, são os mesmos. São os mesmos que na última eleição fizeram assim, promessas, assinaram e assumiram compromissos profundos e que não cumpriram. Eu estou indo, Raquel, quando que eu posso, nas reuniões que o prefeito está fazendo nos bairros, nas comunidades. O prefeito está dizendo, faltando com a verdade, primeiro que ele... nós acordamos aqui que os vereadores não vão falar. Ele não acordou nada. Ele apenas determinou, só que a gente tem vergonha na cara, não vai lá e não vai querer brigar com o prefeito ou pedir uma questão de ordem, usar da palavra, com um entendimento que vai desrespeitar a comunidade. Mas nem tem... Nós fomos em duas, três reuniões que a gente usou da palavra, depois ele determinou. Primeiro que ele não tem poder para determinar essas coisas. Primeiro de tudo, uma reunião, uma audiência pública aberta à comunidade, o vereador é seu legítimo representante. Mas vamos lá, quero citar alguns exemplos do debate que nós queremos fazer na cidade, Raquel. A pavimentação asfáltica, urbana. Eu quero citar só dois exemplos. Vila Real. O João Rodrigues, quando assumiu, primeiro na eleição, disse que primeiro canetasse ia fazer todos os asfaltos lá. E disse isso em toda a cidade. Em 2005, ele voltou lá, fez a primeira reunião, disse, quando eu voltar aqui, eu vou dar ordem de serviço para pavimentar todas as ruas. Agora, há poucos dias, o prefeito foi lá, eu estava lá, usei da palavra, inclusive, e veio três demandas. Pavimentação, que vocês prometeram, que assinamos o contrato, que os vereadores vieram aqui e disseram que depois da eleição de 2012 iam dar ordem de serviço, até agora uma buraqueira, os bueiros entupidos, não dá mais para sair daqui. A segunda demanda, fazer a creche, quem está construindo é o loteamento desbravador, ampliação da creche. A terceira principal demanda, prefeito, venha na nossa escola ver nossa escola, o senhor tem que reformar nossa escola, porque se o senhor vier, prefeito, traga o guarda-chuva se estiver chovendo, porque chove mais lá dentro que lá fora. O prefeito disse o quê para a comunidade? A escola, eu vou fazer o projeto, ou não lembro se ele falou, tem o projeto, assim que abrir lá no Sicov, vou cadastrar lá, mas não é para esse ano. E o asfalto eu não vou fazer. Mas como não vai fazer? Se eles disseram pavimentação 100% no governo Zé e Buligom. Eles mentiram para a população? Faltaram com a verdade com a população? Ou agora o prefeito antecede porque sabe que esse debate vem na eleição e já vai prevenindo a população? Raquel... As pessoas saem indignadas, porque não tem assim... Eu não digo que a cidade está abandonada, Raquel, eu não vou dizer isso. Porque não está saindo obra, está saindo obras. Obras com dinheiro do governo do estado e do governo federal. Então, assim, a população... tinha 25, 30 pessoas da Vila Real, Raquel, e mais 45 eram comissionados. Estou citando, quero gastar um tempinho para falar disso. Sim. Assim, dos 25, mais de 15 vieram falar comigo, me cumprimentar. Alguns cuidando para não se expor, mas dizendo, é isso aí, vereador. Nós estamos indignados, estamos abandonados aqui. Vou citar um outro exemplo. Fui na comunidade do Rodeio Bonito. Estava eu lá, depois chegou o vereador gringo. O prefeito se preocupou logo, dizer, opa, não dá para deixar o Marquezine falar aqui. As demandas, Raquel, o coordenador da comunidade disse o seguinte, prefeito, bom dia, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu quero só te dizer, prefeito, pelo amor de Deus, não deixe a gente abandonada, que nós precisamos todo dia ir para a cidade e voltar, e as estradas não oferecem condição nenhuma. Não basta, prefeito, arrumar a estrada uns dias antes que o senhor vem para cá. Certo? Depois, Raquel, falaram assim da má qualidade do calçamento que foi feito em frente à igreja, ao pavilhão lá, que faz 2 anos já pediram reformas. E daí fizeram os depoimentos de que a escola está depredada, abandonada, precisa uma reforma. E veio aquelas demandas. Pois bem, Raquel, eu citei 2 comunidades. Na Vila Real eu fiz emenda por orçamento. Das 3 demandas, da escola, da creche e do asfalto, os vereadores da base do governo votaram contra pedido do Boligon. Lá no Rodeio Bonito, eu fiz uma emenda para fazer o projeto do acesso, porque nós falamos com o Sorgato, eu e a deputada Luciana, e ele disse que para o ano que vem eles vão fazer acesso aos distritos. Como foi feito no Alto da Serra, o governador mandou fazer lá. Então, assim, fiz o projeto, propus um valor, porque deputados podem propor emenda, Raquel. Sim. Liga os municípios de Chapecó, Xaxim e inúmeras comunidades. Os vereadores votaram contra. Eu apresentei recurso para a comunidade lá, melhoria da infraestrutura, porque eles pediram recurso para melhorar a cobertura. Ele é novo, mas ele chove dentro, o zinco foi mal feito. Pediram 100 mil, mas eu botei uma emenda de 30 mil. Os vereadores votaram contra, Raquel. Então, assim, eu estou dizendo o quê? Uma enganação por quê? Porque se o prefeito olhasse para as indicações e as moções de apelo que os 21 vereadores fazem, eu duvido se tem um pedido das comunidades, dessa ida do prefeito aos bairros, às comunidades, que não esteja nas indicações dos requerimentos. Já não esteja contemplada. Elas estão na Câmara de... Mas então ele não deveria fazer as reuniões? Não, eu acho que ele tem que fazer. O que não dá para fazer é fazer de conta. O que não dá para dizer que ele vai botar no orçamento, porque as pessoas leigas, as pessoas que trabalham no comércio, nas indústrias, enfim, os trabalhadores em geral, eles não sabem bem como que funciona o orçamento. Eles não sabem. Então, assim, quem vai executar o orçamento do ano que vem vai ser outro prefeito. E as rúbricas do orçamento, elas são em aberta. Ela fala da infraestrutura, mas eles não querem marcar que faça tal rua pavimentação asfáltica. Entendeu? Eu fiz eles uma... não querem marcar para não se comprometer, eles dizem... É um olhar um pouco assustador você pensar que, por exemplo, vereadores não vão fazer porque não querem, prefeito não vai fazer porque não quer. Dá a preocupação de que, olha, eles estão jogando contra eles mesmos e contra a comunidade. É estranho arbitrariamente dizer não, olha, todo mundo quer, todo mundo pede e haver um não, dizer, olha, vamos nos unir e vamos dizer não. Mas, Raquel, então, porque é o seguinte, ó, porque a prefeitura está inchada, eu recebi a informação extraoficial e nós fizemos um requerimento na Câmara da bancada semana passada, os vereadores da base votaram contra, pedindo informação sobre o endividamento da prefeitura, Raquel. O vereador Kleber levantou, alguns empresários procuraram e viu que a prefeitura estava no Serasa. E daí o governo municipal tentou dizer que não. Não, literalmente. Está no Serasa, só que não perdeu, não perde no primeiro momento o direito de retirar negativas, porque isso é um processo demorado. Vai no Serasa, a pessoa tem um prazo, depois que vai perde o direito de retirar as negativas para poder contrair novos créditos. É isso que ocorre. Mas aí voltando, Raquel, veja só, todos os bairros têm uma expectativa de que seja feita a pavimentação asfáltica, porque o governo prometeu, em última instância, as pessoas olham para a autoridade e eles acham que a autoridade está falando, em última instância, representando o morador, tu entendeu? E deu o prefeito ainda dizer, não vou fazer. Mas, Raquel, eu fiz um projeto que tramitou na Câmara até a semana passada, a pedido dos empresários aí que fazem pavimentação asfáltica, alguns empresários, e a pedido de algumas reuniões que eu fiz nas comunidades. O projeto previa basicamente o seguinte, que era pavimentação para todos. Vamos dizer que tem uma rua, a Rua Mamonas, um exemplo. Ela... todos os moradores, as empresas que estão ali 100% querem fazer o asfalto, mas não está dentro da prioridade da prefeitura. Esse projeto ia permitir a prefeitura autorizar aqueles moradores, contratar uma empresa e fazer todo o asfalto baseado no plano diretor e um projeto que seria fiscalizado pela prefeitura. Não foi aprovado. Então os moradores que estão me ouvindo já sabem que não vai ter asfalto segundo o prefeito. Nós vamos continuar brigando que tenha aquele famoso tapete preto. Ele disse o seguinte, eu vou fazer asfalto com dinheiro dos outros, como sempre. Agora, o tapete preto que estão fazendo nas ruas principais do centro da cidade... Agora é outra... o tapete, vamos só separar por uma questão didática. O tapete preto é uma releitura, porque... O novo asfalto, para o Buligões, você vê que disse, olha, não há condição de fazer. O que, que ele disse? Palavras dele, o insumo subiu demais, está muito caro, o morador dava uma parte, a prefeitura dava outra, e ele disse abertamente que não há recurso para isso. Aí entra na revitalização, a sua crítica agora entra na chamada, que é o termo errado, mas ainda não encontramos outro, na revitalização, ou ainda fala na feitura do asfalto em ruas onde não há asfalto, só para a gente dividir por tópicos para ficar mais didático. Não é apenas uma crítica, é uma constatação, Raquel, que... Mas agora passa então para o conserto das ruas. Eu quero dizer o seguinte, primeiro de tudo, nós precisamos garantir que os moradores dos bairros tenham asfalto, em parceria com o município ou não, mais ou menos. Essa lábia de que aumentou os produtos... Nós fomos ver o valor. É 6% de aumento dos produtos na média, porque é o CAP, é o produto que aumentou, eles falam 40%, 50%. Mas ele, na composição do asfalto, ele representa 6%. É claro que depois teve inflação, aumento dos funcionários, essa coisa que é natural. São argumentos construídos para não fazer o asfalto. Porque gastaram o dinheiro, os 2 milhões e 100 mil da prefeitura, de uma forma desordenada. Eu quero perguntar para a população se está vendo aonde o prefeito está gastando 2 milhões e 100 mil reais por dia, Raquel. Aí vem aquela lábia de que reduziu, ele está indo falar nos bairros, que a prefeitura recebeu 18 milhões, esse ano vai receber 18 milhões a menos do ano passado. Está faltando com a verdade. Porque o orçamento que veio para a Câmara foi de 750 milhões. Ano passado era 650, 660. O que que ocorre? Da expectativa que eles tinham pelo crescimento que estava ocorrendo, viria 18 milhões a mais. Mas a previsão propõe mais de 50 milhões a mais, e nós teremos mais de 50 milhões a mais. Porque a previsão orçamentária, às vezes, ela não é exata. Foco, então, agora no orçamento. No orçamento. Tá, Eu quero falar do orçamento. Mas é que o vereador, você está enumerando vários assuntos junto, então eu fico preocupada para a gente ser didático. Ligadas. Estão ligados. Então, vamos fazer assim. Como a gente já está falando bastante tempo, vereador, nós vamos para o intervalo comercial. A síntese de até agora foi o quê? A partir do raciocínio, eu fiz a pergunta, como é que vai ser o embate? E o vereador, então, diz, olha, nos focos, nas demandas municipais. Né? A nossa conversa começou a partir disso, desse contexto das eleições. Então, o Marquezine traz para a questão municipal. E na questão municipal, ele já elenca pontos em que ele acha que a prefeitura não está dando a devida resposta a um munícipe. Como exemplo, as reuniões nos bairros promovidas por esse governo, o vereador desacredita e diz, olha, elas são uma enganação. Tudo que se discute pelo munícipe já foi discutido na Câmara de Vereadores e não há uma solução. Anotei mais ou menos as suas falas. E aí a crítica vem em cima, fundamentalmente, da pavimentação asfáltica. De um lado, o prefeito aponta a impossibilidade, não há recursos para contrapartida, porque não é o morador que paga só ele, sempre é uma associação. O morador paga uma parte, o poder público paga outra, a prefeitura paga outra. E a prefeitura diz, não tenho a minha parte para pagar. Então, a gente vai para o intervalo comercial, foi o que eu compreendi até agora da fala, porque eu fui anotando aqui. É como uma aula. Aí a gente vai para o intervalo comercial, e fala, então, muda de assunto e entra na recapeamento, revitalização, o que quer que seja, que não é o asfalto novo. É o que a prefeitura está postando tempo presente em fazer nas nossas principais vias que precisam, porque viraram buracos. É uma associação de buraco, não é uma via, não é uma rua. Então, vamos para o intervalo, Marquezine, na volta, foco nisso para depois falar do orçamento, senão a gente começa a confundir. É intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina.

Verifique hoje mesmo na sua casa ou no seu trabalho se existem pontos com água parada. Vamos vencer a dengue, a zika e a chikungunya. Para isso, precisamos de você. Prefeitura de Chapecó. Começou o fim de semana quente e chuva. Compre na sexta, compre no sábado e economize de verdade. Cozinha completa com espaço para micro-ondas. Na Schumann tem desconto, só R$499. Cozinha modulada completa, baixou muito, de R$1.999 por R$1.599. E mais, um conjunto de mesa com quatro cadeiras você leva por só R$299 na Schumann. É isso mesmo. Compre na sexta, compre no sábado. Esse é o fim de semana quente Schumann. Nossos esforços são constantes. Trabalhamos com energias renováveis e assim contribuímos para preservar o futuro. Estamos prontos para superar desafios através de energia limpa, gerada por 7 usinas hidrelétricas, 1 usina solar e 2 complexos eólicos, gerando força, inovação e oportunidade em mais de 400 municípios do Brasil. Somos todos energia, somos todos Brasil. Eletrobras, Eletrosul, energia para novos tempos. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas e 19 minutos e a tônica, e é curioso isso, a partir do asfalto e da situação das nossas ruas, surgem muitas discussões. Eu percebo também pelo ouvinte, eu percebo pela pauta que me relatam, porque não frequentei nenhuma das reuniões do Ouvindo Bairro, que questões como a saúde aparece, pontuam até em segundo lugar no ranking. O que está prevalecendo, a discussão do chapecoense hoje, gira em torno das nossas vias públicas. As que não têm o asfalto pedem o asfalto e as que estão asfaltadas querem ser atendidas por esse mega projeto de recapeamento, de reestruturação. Porque a prefeitura nos diz, vereador, de que é algo muito mais completo do que um tapa-buracos. O desgaste foi tamanho e tão prolongado que é algo um passo além do recapeamento. Não posso usar revitalização porque não é o termo certo. Mas, enfim, na nossa conversa nós chegamos nesse ponto. Primeira decisão que o vereador contesta, de que o prefeito disse não dá mais para fazer asfalto novo, não há dinheiro. Marquezine falou sobre isso. Mas o próprio Marquezine trouxe o segundo ponto. Eu tenho crítica, só que ele não fez a crítica em relação a este plano que contempla as primeiras vias, as mais importantes, as mais estragadas e as mais transitadas, com este novo recapeamento. O que que fica dessa crítica para depois a gente entrar no orçamento, vereador? Primeiro, Raquel, nós aprovamos na Câmara de Vereador esse recurso que está vindo para recapeamento. Esses primeiros 20 milhões. Esses 20 milhões foram aprovados por unanimidade na Câmara de Vereador por avaliar que é uma demanda importantíssima. A minha preocupação, eu moro no Alto da Serra, agora está sendo feita a obra da São Pedro. E eu estou olhando a qualidade do serviço que está sendo feito. Eu vou propor hoje ainda que seja criada uma comissão de vereador para acompanhar estas obras. Porque é o seguinte, pelo que me consta, tem que arrancar, onde está com o problema, arrancar toda a base e fazer nova. Estão tirando aquele asfalto e botando umas britinhas, Raquel. E estão botando um pouquinho de asfalto e depois vão recapear. Não é suficiente, quem me garante que esses 20 milhões estão sendo bem aplicados. O meu papel, Raquel, por isso que eu digo, vamos discutir as coisas de Chapecó. Eu não estou dizendo que está mal feito. Eu quero, estou propondo uma comissão de vereador para acompanhar. E nesta comissão nós vamos propor que, eu vou propor que tenha possibilidade do Conselho da Cidade acompanhar com o engenheiro junto. Por quê? Porque nós precisamos garantir que essa obra seja duradoura. E porque... esse é um movimento natural, é função do vereador fiscalizar. Então assim, o que que acontece? O prefeito agora está fazendo essa obra. Bem-vinda. Sim. Quem vai pagar vai ser os próximos prefeitos, mas a comunidade vai usufruir dessa obra. Então nós temos que acompanhar para que a empresa contratada faça a obra conforme a licitação, conforme ele se propôs a fazer. Eu acho que não está sendo feito, Raquel. Por quê? Porque eu vi em frente ao Borsoi Peças, que tem uma ondulação, um pouco para cá do Borsoi, onde tem o posto de combustível. Sim. Tem uma ondulação, tem um elevado na pista. E para mim, ali embaixo, tem borrachudo. Borrachudo, o que é? É uma umidade que o asfalto trabalha no período de chuva e calor, trabalha, movimenta e forma o asfalto quebra e sobe. Nós chamamos de borrachudo na palavra comum, eu não sei bem a palavra técnica. Mas, enfim, fica irregular, ele racha e depois vira buraco de novo. Então, assim, nós precisamos cuidar, sim, que esses 40 milhões, segundo ele, até aqui 2, 3, 4 anos que vai ser aplicado, agora é 20, seja bem investido para que dê retorno para a comunidade chapecoense. Então, Raquel, quando eu ia falar do orçamento, então já deixei o recado. É isso que eu vou propor e espero que os vereadores aprovem. É nossa responsabilidade, nós temos tempo para fazer isso e precisamos fazer. Então, essa é uma questão. Quando eu falei do orçamento, Raquel, eu falei do orçamento porque eu estava linkando o seguinte: com 2 milhões e 100 mil, como esses 20 milhões são de recursos externos, daria para tirar assim 300, 400 mil, Raquel, e botar na usina de asfalto da prefeitura, que dá para fazer asfalto com a nossa usina, inclusive o tapa-buraco. Como é que se aceita deixar praticamente a usina parada? Ela está funcionando, mas assim, a passos de tartaruga, e se terceiriza a buraqueira da cidade, gastando 3 vezes mais. É isso que eu digo, fazer uma boa gestão do recurso público com 2 milhões e 100 mil, dá para fazer muito mais, inclusive, o asfalto nos bairros. Esses 2 milhões corresponde ao que seria a arrecadação dia. A arrecadação por dia é 2 milhões e 100. Aí o prefeito diz, vai diminuir 18 milhões. Tudo bem que chega em 2 milhões, gente... É muito dinheiro. Que é a chamada crise fiscal, que é a baixa de arrecadação, que atinge o Brasil inteiro. É isso aí. O contexto. Sim. Daria para fazer mais. É porque quando vem o poder público aqui, um secretário ou prefeito, a gente ouve que serviços como saúde, como educação, estão demandando dos cofres públicos mais do que a própria lei preconiza. Então, para oferecer, eu faço sempre o papel do advogado diabo e busco outro lado. Para oferecer o serviço, por exemplo, na saúde, tem que se puxar muito mais do bolso do que se deveria, porque não há os repasses caíram, etc. e tal. E a educação segue a mesma linha. O que a oposição sempre diz, não é assim. Esses serviços, mesmo sendo bem contemplados, ou contemplados na medida do possível, ainda sobra dinheiro. A gente fica perdido, Marquezine, entre essas duas colocações tão extremas. São os dois lados da mesma moeda, eles não se encontram. Vamos pegar a educação. Educação, Raquel, em 2002, Chapecó recebia, no total, em torno de 16 milhões para a educação, com 21 mil alunos no total. Hoje, a prefeitura recebe mais de 70 milhões do governo federal, com 20 mil alunos, mesmos números, pouquinho menos. Aí que vem a boa gestão. Se não foi construído nenhuma escola nova, Raquel. Eu fui no Eldorado, lá veio a reivindicação que começaram o ginásio e nunca mais terminaram, e a escola chove dentro. Fui na gestão compartilhada do Buligão. A Vila Real disseram, vai com o guarda-chuva porque você vai se molhar bastante. Então, as escolas, não foi feita uma recuperação grande, nem foi feito altos investimentos. Foi construída uma sala aqui, uma sala ali, mas escola nova, que demanda, assim, grande infraestrutura, dinheiro com recursos municipais, não foi feito, Raquel. Eu pergunto, aonde estão botando o dinheiro? É isso que vem a boa gestão. Será que não está na hora do Ministério Público, os órgãos de fiscalização, passar adiante aquele projeto da merenda escolar? Que, segundo as investigações, houve um superfaturamento de quase 50% que acarretou em 14 milhões de reais. Mas isso não está andando? Está andando a passos de tartaruga. O que que ocorre? No mínimo, teria que suspender a empresa que está fornecendo a merenda escolar, porque ela é diretamente envolvida em rolo em diferentes, segundo o processo, em diferentes municípios, inclusive Laje com prisão e etc. Eu não sei como que pode, se foi feito uma diligência por parte do FNDE, por parte dos órgãos de fiscalização do Ministério Público Federal, e constatou que em 19 escolas teve 17 com estas irregularidades, e hoje... Quem me garante que não continua acontecendo 6 anos depois? Todos os 6 anos, 2010, 2011, 2012, até o dia de 2016. Quem sabe tem um volume de desvio de 20, 30 milhões aí. Aí que eu estou linkando com o orçamento, Raquel, porque teve umas empresas grandes aí que me falaram que a dívida da prefeitura hoje, o rombo, a dívida, não a dívida a longo prazo, a dívida que não conseguiram pagar do acumulado do ano passado para esse ano, chega a mais de 30 milhões. Os 500 que o Kleber levantou é fichinha. E daí, quando nós botamos o requerimento na Câmara, Raquel, os vereadores da base do governo não quiseram aprovar. Por quê? Não é um direito que o vereador tem de saber qual é a dívida do município? Qual é que é a dívida do município? Me disseram o vereador que, e o município. Me disseram que pode chegar perto de 40 milhões. O que que acontece? Essa enrolação que está sendo feita no bairro é para dizer que não tem dinheiro porque o culpado é o governo federal, sendo que o culpado é o ralo, que está gastando o dinheiro da prefeitura. Como que pode um restaurante popular demorar 5 anos para ser construído se é um prédio comum? Com 5, 6 termos aditivos, Raquel, é o dinheiro do povo, que chapecoense, esquece o partido. Olha para aquilo que tu contribui, que sai do teu suor e que está indo por ralo. É isso que nós precisamos debater nessas próximas eleições, e é isso que eu vou continuar fazendo na Câmara de Vereadores. Queira a oposição ou não queira, é por isso que a maioria dos meus projetos não aprovam lá. Projetos então, não são aprovados? Não são aprovados. Não são aprovados projetos e requerimentos que botam o dedo na ferida, Raquel. Quando que bota o dedo na ferida, não são aprovados projetos. Então, os pedidos de informação. E a gente tem que recorrer ao Ministério Público. Daí demora 60, 90 dias para passar o bonde, Raquel. Então, assim, com que moral? Eu vi um vereador que foi superintendente da EFAP esses dias, vim aqui, Raquel, arrotando seriedade. Falando da destruição que está o governo federal. Ora, Raquel, nós podíamos pautar aqui 5 coisas. A merenda escolar, o rolão que deu na EFAP. Ninguém pode esquecer que esta EFAP última, na minha avaliação, não saiu por conta dos rolos da outra EFAP. Nós poderíamos elencar aqui as obras com custos elevadíssimos. Quais sejam? O que ele leva? O restaurante popular. Desculpe. Os tapa-buraco na cidade. Inúmeras obras caríssimas. A contratação do serviço do concurso público, que custou para fazer o concurso público, a prefeitura pagou 176 mil reais para contratar o espaço de uma universidade para fazer o concurso em um dia, sendo que a prefeitura tinha locais próprios para fazer o concurso. Certo, Raquel? Então, assim, a gastança desenfreada, como é que se justifica? Vamos lá. O ano passado, o prefeito Buligão e o Zé mandaram um projeto para criar 85 cargos comissionados. Tu lembra desse fato? Lembra? Ia custar 227 mil a mais para o município por mês. Nós fizemos toda uma articulação, depois as entidades empresariais, a comunidade se mobilizou, retiraram o projeto, porque nós fomos para cima. Ali uns dias, demitiram o secretário da Fazenda, porque contou a dívida que a prefeitura tinha. Porque ele reagia, Raquel. Ele reagia para dizer, parem de gastar que vai ficar impagável essa dívida. E aí o que que acontecia? As torneiras estavam abertas. O Zé se cansou e foi embora. E deixou para o Buligão. O Buligão não pode dizer que é um governo dolo novo. Quem estava mandando na prefeitura era o Buligão há mais de 2 anos já. Há mais de 2 anos. E o Zé não tinha mais poder, se cansou e disse: ou eu renuncio, eu vou embora. E foi embora. Disseram que teve uma promoção. Promoção alva nenhuma. Descontente com os rolos que estavam fazendo na prefeitura. Olha, são acusações sérias. São sérias. O Marquezine coloca aqui o prefeito, hoje prefeito Buligon, anteriormente vice-prefeito, como responsável por uma péssima gestão e, usando palavras suaves, irresponsável com dinheiro público. É isso. É bem isso. Eu estou dizendo que quem fazia, as comunidades que estão me ouvindo, as pessoas, quem, afinal de contas, que recebia as comissões lá pra, nas reivindicações, quem que acompanhou toda a discussão do plano diretor, foi o Buligon. O Zé aparecia pontualmente. Quem estava tocando a prefeitura é o Buligon. Quem continua tocando a prefeitura é este grupo político que dá sustentação a ele. Ele está apanhando em pé nos bairros, Raquel. Está vindo demandas que diz: chega, gente, está uma vergonha buraqueira lá no Eldorado. As pessoas levantavam em pé, Raquel, e diziam: cadê o asfalto que nós temos 93% aqui de adesão. De adesão, Raquel. E lá no final da Rua Caçador, se não me falha a memória aqui, tem uma estação da Kazan. Quando chove, inunda de água, eles falaram a palavrona. Sabe os dejetos das pessoas? Uhum. Diz: anda pela rua, no meio da água, e vem para nossas casas. O tratamento do esgoto. Falaram lá, está gravado, o prefeito tem gravado. Então eu disse: pelo amor de Deus, prefeito, vamos fazer uma tubulação aí, vamos escoar essa água e nós pagamos o asfalto, não precisa ajudar nada, nós queremos pagar. Mas essa questão não gera uma dúvida, porque sempre, historicamente, o asfalto nunca foi 100% pago. Por exemplo, quando fizeram na minha rua, eu dei a contrapartida e a prefeitura fez a parte dela. Essas pessoas têm condição de pagar o asfalto 100%, sem subsídio nenhum, sem parceria do próprio bolso, e a prefeitura, mesmo sabendo que os moradores têm esse dinheiro, não quer fazer? Eu estou dizendo que é questão de prioridade, Raquel. Eu não estou dizendo que os moradores têm que pagar tudo, mas em última instância eles estão indo nas reuniões e estão dizendo: nem que nós tenha que pagar tudo, eles querem a contrapartida do município. Se o município eu reservasse desses 2 milhões e 100 mil por dia, 300 mil por mês para fazer asfalto, daria para fazer, a contrapartida do município daria para fazer 2 quilômetros de asfalto por dia. 2 quilômetros, Raquel, 2 quilômetros. O Eldorado inteiro não tem mais que 2 quilômetros de ruas para asfaltar. A Vila Real não tem mais que 2 quilômetros de ruas para asfaltar. Então, por que que não concede esse benefício para o povo que precisa, que está no meio da lama, que nem eles mesmos propagaram 10 anos aqui nesses microfones? Nós queremos que esse governo chegue até o dia do registro das candidaturas com ordem de serviço de 100% das ruas da nossa cidade. Dinheiro tem, é só fazer uma boa gestão. E nós estamos indicando para o prefeito, dizendo para ele onde fecha a torneira, e aonde tem que abrir a torneira. E onde é que fecha a torneira? Fecha a torneira... pontualmente. Em valor, em obras. Por exemplo, pararam as máquinas. Estão trabalhando turno único, Raquel. Bota as máquinas a trabalhar, que ela tem um custo, uma patrola de 100 real por hora, para a prefeitura, se for máquina própria, porque a prefeitura já paga o funcionário, Raquel, já tem a patrola. Eles deixam a patrola parada, Raquel, e contratam uma patrola por 250 real por hora. Estão pagando 150 reais a mais por hora. Mas como que em sã consciência vão botar a goela abaixo na população? Você, Raquel, aqui, ó. Esse microfone que eu estou falando custa, um exemplo, 100 reais por mês para você ter ele aqui. Não, você vai dizer: eu não quero mais esse microfone, eu vou pagar para um particular 250. É o que está acontecendo com as máquinas da prefeitura. Tem máquina terceirizada, estão gastando 150 % a mais, Raquel. Qual é que é a justificativa de dizer para o agricultor que o trabalhador sai daqui, ele demora uma hora para ir no interior, ele trabalha só mais 4 horas e demora mais uma para voltar, e a patrola novinha parada e ele está com o buraco na frente da sua casa que não sai o caminhão do leite? E isso bate para os vereadores também. Há poucos dias, Raquel, na minha comunidade, eu tinha feito vídeo, eu fiz indicação, eu fiz reunião com 2, 3 diretores e não resolvi. O caminhão, meu filho tinha puxado o caminhão que carregaram os peru lá em casa, e do meu irmão carregaram os frangos, puxou com o nosso trator. Tinha uma festa na comunidade, dia 14 desse mês de fevereiro. Chegou na segunda-feira, eu fui lá no gabinete do prefeito e disse para a secretária de governo: olha, vai ter festa domingo, vai dar umas 1.000, 1.200 pessoas lá. praticamente em frente à minha casa. Tem a estrada, as estradas todas um caos, mas não desce carro. Vai ter que ficar gente lá no Alto da Serra mostrando um desvio para ir lá na comunidade. Você já pensou o que eles vão chamar para o prefeito e para o vereador Marquezine quando eles estiverem na nossa comunidade? Eu disse, eu estou trazendo aqui, se eu quisesse fazer uma mobilização, o povo colocava faixa lá, nós podíamos fazer uma articulação, trancar a rua? Não, não vamos fazer. Mas arrume a rua. A secretária mandou no mesmo dia arrumar aquela rua, e daí depois foi as máquinas lá. Eu tenho indicação de melhoria de todas as ruas do Alto da Serra. Já levei os encarregados onde tem os principais focos. Eles que conversem com os agricultores e que atendam o Alto da Serra. Depois as máquinas têm que ir para o Batistello. Esses dias eu vi o caminhão atolado na estrada principal da linha Batistello, Raquel. Como é que a gente vai falar que manter a gente na roça, com qualidade de vida? E a solução seria o quê? Pavimentar? Não, não dá para pavimentar todas as ruas, porque o investimento é muito grande. Sim, tem mas que fazer manutenção. Fazer cascalhamento, abertura de valeta, porque tem chovido demais, Raquel. Daí a capoeira também, o pasto, essa coisa, nasce muito próximo da rua, e ele cai para dentro da sarjeta e a água atravessa. Mas se a estrada fosse feita uma manutenção legal, o morador também faz sua parte. Ele passa um veneno no barranco, ou ele não põe muita cerca, muita par da sarjeta. Sim. Então, assim, mas precisa atender, é o mínimo a condição que as pessoas têm para poder sair com a produção e fazer chegar, claro. Entrar a produção, meu Deus. Então, assim, são essas coisas que a gente não pode perder de vista. Tem as coisas, a pavimentação. Pavimentação do acesso ao Batistello à BR-282, apresentei emenda para fazer o projeto que não foi aprovado. Mas a pavimentação é uma coisa mais cara, que tem que fazer primeiro o projeto, depois fazer o prefeito, tem que ser articulador, tem que chamar os deputados federais, estaduais e dizer qual é que é a tua contrapartida aqui, nós queremos fazer o asfalto do rodeio bonito até a linha Pinheirinho, queremos fazer do Alto da Serra, do Batistello até... quanto tu vai ajudar aqui? E aí, junto, nós construir as pavimentações que precisa fazer. Agora, nesse primeiro momento, vamos esquecer o asfalto, porque nesse primeiro momento as pessoas precisam transitar. É isso que eu estou conclamando aqui. Eu tenho o meu jeito de falar, Raquel. Eu falo com incisivo, eu falo forte, mas é por convicção, Raquel. Assim, tem coisas que eu não abro mão. Não dá para nós abrir mão. É verdade que também no final do governo do PT... teve estrada que nós também, municipal, que nós também não conseguimos fazer. Mas tivemos resultado nas urnas. Mas quando não consegue, eu fico preocupada só com uma questão. O Ministério Público é omisso? E porque a sua fala foi muito pontual, por que que não se avalia, por que que não se investiga, por que que é tão lerdo, por que que não há celeridade, por que que isso, por que que aquilo. Todas essa conversa que nós temos aqui no microfone já foi levada com substância para o Ministério Público, para que se dinamize, para que se empenhe, para que se abram ações. Porque, por exemplo, relativo, eu fiquei tentando separar aqui, relativo à merenda escolar, se há investigação, a celeridade ou não, a gente não consegue dizer, mas sim, há investigação, foi aberto um processo. Agora, outras questões, elas ficam tanto vagas. Nós temos um Ministério Público omisso, ou não são formalizadas, tudo que foi dito aqui no microfone já foi dito também, buscado um promotor, um agente, dito, olha, acontece assim, assim, quer dizer, qual é a tua ação nesse sentido? Porque é uma crítica forte, eu não vou dizer uma denúncia, não é o termo correto, mas é uma crítica fortíssima, né? E não só a forma como a prefeitura gasta ou não os recursos, mas a forma também como quem fiscaliza, não fiscaliza esses gastos. Existe omissão? Ou falta de denúncia? Não. Eu diria, Raquel, que a legislação nacional, ela dá margem para muito recurso, manobras judiciais. Não, mas aí você perde na linha do tempo. Não, tudo bem, é pós-denúncia, mas tem questões aqui, desculpa, eu vou insistir nisso, porque foram elencadas pelo menos cinco problemas. Sim. Dos cinco problemas, dois, digamos, a questão da EFAP. Mas a questão da EFAP, foi aberta a investigação, não é algo que ficou... invisível aos olhos da lei, está sendo apurado. Mas é muito moroso. Pois é, então, quer dizer, fica a crítica a essa morosidade. Na sua fala, não querem, não fazem, não investigam. E o que está em aberto, que seria não, eu não um falei outro... que não investigam, eu disse que essa investigação foi feita e que foi constatada, por exemplo, no caso da IFAP, que teve direcionamento para aquela empresa explorar os serviços lá, e que isso foi constatado e faz parte do processo, só que já se arrasta há 4 anos, e tanto é que deve ter prejudicado a implantação da última IFAP. Eu falei isso, eu falei da merenda escolar, que é um processo que se arrasta desde 2007 e que ainda não chegou ao termo final. Então são de 2007 para 2015, já dá 8 anos. Se essas coisas continuam acontecendo de superfaturamento dentro da merenda escolar, imagina o rombo que causa isso para os cofres públicos. Eu acho que um processo teria que ter 2 anos. Não pode demorar 50 anos. Senão as pessoas também perdem a credibilidade e nem fazem a denúncia. Porque acha que vira tudo em pizza. Tá? Vira tudo. É tudo. Então, assim, eu não estou culpando que não tem órgãos fiscalizadores. Eu estou dizendo que... Sabe qual a sensação que dá na sua fala, Marquezine? Eu sou bem, bem franca nisso. A sensação que a gente tem é que a gente vive numa terra de desmandos, onde os fiscalizadores não fiscalizam, quem tem que formalizar uma denúncia não formaliza, como se houvesse uma grande conivência, né? Às vezes dizem, ah, por que não falo dos grandes escândalos daqui e fica falando dos grandes escândalos de Brasília? A gente só fala de Brasília porque está havendo, tempo presente, investigação, julgamento, condenação. Aqui a gente tem que se reportar ao tempo presente. Não leva então, pra esse lado, Raquel. Não, é que eu já fui cobrada disso. Uhum. Nesse, não sou eu que levo. Eu já fui cobrada disso, no sentido de que, olha, se fecham os olhos para os grandes problemas daqui. Mas tudo que foi formalizado, tudo que foi denunciado e que tem investigação, a gente acompanha. Agora, essa grande zona cinza, onde parece que acontecem os maiores desfeitos e que existe uma conivência comunitária para que esses malfeitos não sejam colocados, não se coloque luz sobre isso, é que preocupa. A sua fala vai deixar muita gente preocupada aqui. Não, no sentido de que inspira um clima muito grande de desconfiança e de inoperância. Se desconfia e, ao mesmo tempo, não se faz nada. É que nós somos taxados. De oposição rança que só critica. Agora o prefeito está indo para os bairros e ele está vendo que as críticas a gente faz é aquilo que a população está pedindo. E a crítica que eu estou fazendo aqui não é de descrédito das instituições constituídas. Eu abri falando a minha conversa nesse quesito, que bom que agora você consegue investigar mais e que você consegue chegar a um resultado final e que seja punido. Eu só estou dizendo o quê? Eu vejo muito pouco, Jaraquel, na mídia local, não estou falando da rádio, mas toda semana poderia ser feito o seguinte: há quanto anda os processos da merenda escolar que condenou o prefeito João Rodrigues? Sim. Eu não vejo ninguém mais falar, a não ser a oposição quando puxa. Por que que não fala? Mas eu vejo gente escrevendo em jornal que é aquela notinha de todo dia bafo na cabeça do PT. Mas por que bafo na cabeça do PT? Se as instituições estão dando visibilidade, estão indo atrás e estão buscando coibir. Agora, quando que eu venho aqui, se fosse um deputado estadual ou federal, daí as pautas seriam outras. Mas eu preciso retratar a realidade do nosso município. Os problemas de gestão da prefeitura de Chapecó. Porque eu não posso, não me cabe ir lá falar da gestão de Guatambu ou do governo do estado, do governo federal. Tem outros atores que fazem isso. E a população que está me ouvindo, eu acredito que eles estão compreendendo o meu papel. Então, como esses processos se arrastam ao longo dos anos, Raquel, falar com outras palavras aqui... As pessoas dizem, mas será que é verdade que aquela denúncia foi feita? Será que o cara, de fato, está superfaturando a merenda escolar? Será que o vereador do PT lá não está faltando com a verdade? Então, são essas coisas que eu digo. Sim, é que são também... Eu entendo, a gente precisa ir para o intervalo comercial. O que eu busco é clareza, porque quando se elencam 5 pontos, eu fiquei aqui acompanhando, só fica essa dúvida. 2 pontos, onde há a investigação, onde foram tomadas providências, a gente não pode, nem a imprensa, nem o vereador, não temos esse poder de entrar no judiciário e dizer, sejam mais rápidos, façam isso ou façam aquilo. Então, onde foi aberto,

corrido, 700 metros. Tipo assim, dá para fazer 4 ou 5 quadras se quiser. Se botar a funcionar a usina a todo vapor. A pleno vapor. Entendeu? Imagina que daria para fazer, aqui eu falei da Vila Real, de repente em 3 dias no máximo faria toda a Vila Real fazer o asfalto. Claro que vai a base, vai a tubulação, que antecede, é a antessala, né? Mas na Vila Real a grande maioria já tem asfalto. Então, seria importante que fosse feito, então, via a estrutura da prefeitura. Lá em Pinhalzinho funciona dessa forma, por isso que barateia o custo, certo? É por isso que barateia o custo, porque a prefeitura compra os tubos, a prefeitura faz com a estrutura própria a base do asfalto, compra os produtos para subsidiar, para fazer o asfalto e coloca a estrutura do asfalto lá e fica muito bom. Estão conseguindo fazer asfalto em inúmeras comunidades do interior. Eu vi lá, eu fui lá ver, a bancada do PT foi lá ver, é muito bom, poderia sim se trazer Chapecó. Eu acredito que um governo próximo não tem como fugir disso, porque as ruas dos nossos bairros são estreitas, Raquel. As ruas mais largas dos bairros já foram feitas. Aquelas que dava maior lucro para as empresas, a Planaterra já fez. Agora sobrou as ruas mais estreitinhas, que é subida, é descida, é declive, e requer tubulação dos dois lados, custa muito caro. Então o retorno e o investimento da prefeitura é bem maior, Raquel. A rua não tem 12 metros de largura, ela tem 7 ou 8. Pois é, isso implica... custo, implica em custo. Implica em custo, não, implica num segundo momento que o Chapecó está atravessando, que é, se carro estacionar de um lado da rua e estacionar do outro lado da rua, não tem mais trânsito. Isso é uma alusão completamente diferente, não tem nada a ver, mas me veio essa figura agora, que além de todo esse problema que coloca aqui o Marquezine, a gente ainda tem isso. Nós vamos ter que rever urgentemente a questão também de estacionamento ou alarga a rua, porque tem pontos em que não se transita mais em Chapecó, ou o carro estaciona ou o carro transita. Mas, Marquezine, esse é um ponto de vista. Eu vou correr, tá? Porque tem muita coisa. Pois é, o Telmo diz aqui, olha, eu fiz questão, Marquezine, de pontuar e dividir os assuntos, porque a mania é minha. Eu gosto de tudo bem explicadinho. O Telmo diz, olha, eles são assim quando se fala da oposição, embaralham as coisas e confundem. Promessas não cumpridas enganosas foram a que fez a presidente Dilma. Enfim, uma ouvinte aqui diz, olha, eu queria fazer a fala, mas foi feita. Beleza, obrigada para o ouvinte. O ouvinte aqui também diz, estou resumindo o WhatsApp, tá? O vereador é que fala de tanto desmando, mas então por que não oferece denúncia ao Ministério Público, se ele também é um cidadão chapecoense? Enfim, ficam essas questões. Eu acho que a gente tem que realmente voltar a confiar e tomar essas providências. Se é um desmando tamanho, é uma responsabilidade nossa como cidadãos e muito do vereador, porque é função do vereador, né, Marquezine? Levar isso à justiça. Nós levamos inúmeras coisas para... Eu agradeço o incentivo aí, a cobrança do ouvinte. Nós temos inúmeras coisas. Tipo assim, os problemas que ocorreu na mudança de sala comercial para sala residencial da IFAP, nós levamos para a justiça resolver isso. Está tramitando. Teve vereador que disse aqui que foi arquivado e tal, já está em outra vara. Em outro, está tramitando. Nós levamos a denúncia na época da taxa de lixo, pedimos para a justiça se posicionar. Nós levamos da EFAP, nós levamos da merenda escolar, nós levamos de inúmeras questões, nós levamos em relação ao concurso público. Então, todas as coisas que a gente não consegue avançar via Câmara de Vereadores, Raquel, a gente avaliando o grau de importância que tem, eu levei para a justiça, por exemplo, o bônus para os agricultores familiares, agricultores, porque eu fiz um requerimento no final do ano passado que pedi informação se a prefeitura, quantas pessoas faltava receber o bônus. Na média, 70% do valor e dos agricultores, 70% do valor não tinha sido pago pela prefeitura, e a prefeitura tinha que ter pago até o final do ano passado, porque esse ano começa um novo bônus. Eu entrei na justiça no começo desse ano, pedindo para o Ministério Público exigir que o prefeito pagasse imediatamente o restante do pagamento. O prefeito pagou agora esses dias, parece que 25%, eu não sei se foi em função do meu requerimento ou não, eu falei na tribuna, e falta pagar 50%. E agora já tem credibilidade consumidores de novo. Então, assim, são as coisas que a gente vai sim buscando os órgãos instituir, porque a gente acredita na justiça. Ok. O José pergunta, no tempo do Partido dos Trabalhadores, quantos quilômetros de asfalto foram feitos? Tem essa informação, vereador? Entre asfalto e calçamento, nós fizemos mais de 180 quilômetros de asfalto em Chapecó, sendo que na época não vinha um centavo de dinheiro para fazer escola, para fazer creche, para fazer asfalto, na época do Fernando Henrique, não tem uma obra em Chapecó com recursos deles na época. Ok, eu vou resumindo algumas coisas, o ouvinte fica brabo, mas eu tenho que resumir mesmo. O Nelson diz, Marquezine, se você tem tanta capacidade de gestão, por que não vai para Brasília ensinar a Dilma e o PT a fazerem uma boa gestão? Esse fenômeno que eu falei da visão global, ele vai permanecer, essa visão, essa cobrança, Marquezine, esteja ciente disso. E continuando, o Albino diz... Parabenizo o Marquezine pelo trabalho. Teria como vereador fiscalizar as caçambas? Por que um cidadão de bem com seu carro, se tiver um farol queimado, leva multa? Mas as caçambas estão rodando sem tampa, sem para-choque, tem gente em cima. Se fosse outra pessoa, seria presa. Tem como fiscalizar o trânsito das caçambas em Chapecó? Vou lendo de duas em duas. Olha, hoje teria como fiscalizar, porque temos muitas câmaras instaladas em Chapecó. Eu mesmo, inclusive, estou pensando em fazer um requerimento para pedir as informações das câmaras de vigilância na região da IFAP, porque lá foi doado terra, pedra para fossa, de uma forma irregularmente. E que isso vai render votos para a próxima eleição para uns determinados candidatos. Então, assim, eu vou fazer um pedido para que a justiça peça isso, para ver aonde foi parar aquelas terras que teria que ser para espaços públicos e que foi parar para a iniciativa privada. Então, assim, tem como fiscalizar. Agora, em relação aí a Brasília, eu acho que a questão dos problemas de Brasília, eu queria resumir aqui numa palavra, que é o seguinte. Cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem que responder pelos seus atos. Eu não tenho ambição de ir para Brasília. Eu, com muito orgulho, e agradeço todo dia os 1.929 votos que eu recebi e todas as pessoas que não votaram e que me recebem com uma forma carinhosa, maravilhosa, e que acreditam no nosso trabalho, acreditam e depositam e fazem pedidos e a gente corre atrás. Eu tenho compromisso com esta cidade. Ok, eu vou seguindo aqui, jogo rápido. A Tânia pesa na ironia. Ela diz, olha, ainda bem que o município, o estado e o país têm o PT, porque senão certamente estaremos perdidos. O PT é corretíssimo, não rouba, não mente, não tem quadrilha, não faz falcatrua, né? E já que a coisa vem de 500 anos, que todo mundo sabe, pode deixar roubar, etc e tal. Né? Ainda bem, então ela saúda de uma forma, né, irônica a ação do PT. É o sentimento. Já o Salvador diz, olha, começou cedo o desespero, né? Ele defende que o Buligon, ele diz, olha, com o jeito de trabalhar do atual prefeito Buligon, ele vai vencer as próximas eleições. E ele vai ver os problemas, é o entendimento do outro lado, né? Talvez as audiências no bairro. E a Jussara parabeniza o Marquezine pela força que deu no loteamento antigo Cadório, loteamento Luciano. Tem alguma novidade sobre o caso, depois da reunião feita no dia 14? Olha, essa primeira pessoa que não lembro o nome aqui... Tânia. A Tânia é um caso encomendado. É alguém que está lá, pago como cargo comissionado. Desculpa, a Tânia é bem crítica. A Tânia não, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela participa muito. Não sei se é o caso de ter cargo, depois ela explica pra gente. Mas ela é crítica com todo mundo. Tá, mas esse tipo de manifestação, ele tem carta marcada... Ela tem carta marcada, Raquel. Tem carta marcada. Eu acho que quando cair a ficha da nossa oposição aqui, dos que estão no poder, de que as pessoas olham para as pessoas do PT de Chapecó e enxergam que são gente que trabalha pra caramba. São gente que tem as mãos limpas, que tem feito muito por esta cidade. Em períodos difíceis de desemprego, 12, 13% na época, que faziam, que abria 10 vagas na Sadia para contratar, tinha 500 pessoas na fila. E o PT, os povos de Chapecó, junto com o PT Nacional, teve os bons tempos, teve os bons tempos de emprego, de fortalecimento da economia, de programa da Minha Casa Minha Vida, de 800, 900% de ampliação de recursos para a saúde, para a educação, para os municípios. Foram criados programas extraordinários para os idosos, para as mulheres, e que estão hoje sendo praticados pelos órgãos públicos locais, e que dão resultado. Eu acolho a crítica quando diz, vamos abrir as porteiras. Eu acolho a crítica, mas eu não concordo com ela, porque eu acho que a gente tem que combater a corrupção. A gente tem que ser incisivo, Tânia, contra a corrupção. A gente tem que a gente, figura pública, tem que todo dia cuidar, porque tem muitas pessoas que se corrompem, Tânia. Então a gente precisa ter cuidado, precisa ter muita fé, muita determinação, muito compromisso, muita lealdade com o povo que em última instância confia na gente e que espera que a gente trabalhe em prol da comunidade. Em relação ao loteamento Cadore, nós fizemos, né, agora dia 14, uma festa que a associação fez. Eu fui o único vereador convidado e o vereador que pôde falá-la. E eu fui aplaudido em pé lá. Eu cumprimentei todas as pessoas que estavam lá, quase todas. E as pessoas, com muita gratidão pelo trabalho que a gente fez, Raquel. Ok. Eu me emociono porque eu quero dizer que são mais de 500 famílias que diretamente envolvidas, que tinham perdido a esperança de retomar aquilo que tinham vendido, que tinham aplicado, que tinham sonhado em constituir seu lar, sua casa, sua moradia lá, e que tinham visto isso ir por água abaixo. E nós conseguimos, de uma forma articulada com a Associação do Loteamento, com o juiz doutor Celso, com o Bertazzo da Prefeitura, que ajudou muito, com o Ministério Público e com os adquirentes, nós chegamos a um resultado feliz, e agora o loteamento já está limpo, está demarcado os terrenos, está as ruas abertas, e já foi protocolado ao Ministério Público o pedido para que o juiz e o promotor autorizem o início da negociação. Desculpe eu interromper, porque ela queria justa continuidade. Beleza, desculpa a interrupção. Eu fico um pouco depressa, porque tem bastante coisa. Pedro, já foi falado aqui, o Pedro também expressa essa indignação em relação à corrupção, mas já foi colocado aqui pela Tânia, enfim. O Antônio pergunta, você aceita ser vice-prefeito de Chapecó e não ser secretário? Bom, primeiro de tudo que o PT tem uma discussão e que está definindo os nomes para candidato a prefeito. A nossa estratégia é disponibilizar nome para candidato a prefeito em Chapecó. Então, assim, eu agradeço o reconhecimento do Pedro, porque a gente tem uma longa história oriunda do movimento social, sindical, fiz parte da administração pública, tive a oportunidade de botar a mão na massa no ponto de vista de fazer obras comunitárias de água para o interior, que eu trabalhava no departamento de máquinas, melhoria das estradas, constituir trilhas, roteiros para transporte escolar e fazer estradas novas, na época nós implantamos transporte escolar em Chapecó, o governo municipal. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se qualificando, Raquel. Eu tive a oportunidade agora nesse último período, últimos dois anos, eu consegui fazer minha faculdade que eu não tinha antes, e eu fiz exatamente em gestão pública, para mim utilizar esse conhecimento para transferir ele no meu mandato, para que ele possa ser mais preciso, com mais poder falar de fato com segurança daquilo que a gente pensa em relação a licitações, a compras, a todas essas coisas que fazem parte da gestão pública qualificada. Então, eu agradeço, hein? Ok. O Antônio, é uma coisa bem pontual, eu não consegui entender aqui, mas vamos lá. Ele disse que fez reunião com o Buligono Borman, abordou um problema na propriedade dele, sobre uma tubulação. O Buligono disse que se ele quisesse, poderia fazer, só que não falou que tinha uma multa junto. Você sabe, Marquezine, porque eu estive no seu gabinete essa semana. Ele faz uma alusão, eu repassei, tá, Antônio, porque não ficou muito claro. Ele diz, como é que um prefeito não pode saber de uma ação que acarreta uma multa? Tem um telefone de contato, depois, de repente, que o Marquezine também não entendeu muito bem, mas foi feito o registro. O Ari diz, o que é que o Marquezine está falando é verdade sobre asfalto. Na última eleição, aqui na rua Frei Henrique de Coimbra, no bairro Universitário, assinamos o contrato, deu adesão e nada do asfalto. Quando chove é barro, quando o tempo seca é poeira. O Michael parabeniza o Marquezine pelas palavras, fui o único vereador que debateu muitas coisas de interesse à população e não está perdendo tempo falando mal dos outros, mas falando o que quer que seja feito na cidade. Ele mora na Iracema, cruzamento com a Rua das Hortas, no Líder. Há dois anos foi feito o pedido de lombada, tem acidente no cruzamento, passa carreta, caçamba. Devido a muitos pedidos, a resposta que ele teve é que não vão atender agora. Ele acha isso um absurdo. E aí disseram que a orientação que ele recebeu é que procurasse um vereador para encaminhar o pedido. Mas aí teriam que votar um candidato dele. Nossa, o Maicon foi longe aqui. Como é que é o caminho para se conseguir uma lombada em Chapecó quando o nosso querido, me incluo nesse rol, querido motorista faz barbáries? Só para resumir, então, aqui, para ficar útil essa informação. Olha, Raquel, eu quero ser bem sincero aqui. É, como eu sou um vereador crítico no ponto de vista de que fala aquilo que pensa, e que põe o dedo na ferida nos problemas que a cidade tem, com o objetivo de melhorar, Raquel. Eu não faço a crítica e saio da crítica, eu aponto a solução. É, eu tenho recebido, assim, olhares atravessados, claro que sim, dos nossos adversários. Mas eu tenho sido recebido com muita alegria, com muita, assim, satisfação nas casas das pessoas, as reuniões. Raquel, hoje à noite mesmo eu vou fazer uma reunião no Parque das Palmeiras com as comunidades do entorno do parque. Tu sabe o que eu vou fazer lá? Prestar conta do meu mandato. E vou lá abrir um tempo para as pessoas falar daquilo que precisam. Eu tenho mais, nesse período do meu mandato, mais de 300 reuniões, Raquel, que eu tenho feito. Então, assim, é um compromisso que eu assumi, eu quero honrar cada vírgula que eu coloquei no papel, porque eu acho que a gente tem que entrar e sair da política com a cabeça erguida. E é assim que eu quero continuar procedendo, então. Mas esses momentos de reconhecimento é que nos dá força para continuar na caminhada. Ok, isso dito, então. E a questão da lombada? Qual é o caminho mais curto que o cidadão tem que percorrer quando precisa desse serviço? Se ele deixou o endereço aí, Raquel, eu vou ligar para ele e vou convidar um responsável do departamento da Secretaria de Defesa do Cidadão, e que lá vai fazer uma análise, porque tem gente que às vezes pede uma lombada e não é naquele local o adequado. A gente se impacienta, justamente. Eu não estou dizendo o caso, eu não conheço. Vou averiguar e vou dar uma resposta. E levar a pessoa indicada lá, poderia fazer indicação na Câmara, mas não vou pedir trocar voto não, viu? Não, que nem foi orientado. Aí eu acho que isso é baixaria, isso não faz parte da política. Eu vou fazer isso como uma demanda e acredito, porque tem político, Raquel, que acha que tem que discutir só as grandes coisas da cidade, mas de repente o cara tem a boca de lobo trancada na frente da sua casa e o maior problema dele é aquilo lá, porque a água não vai para a boca de lobo, vai para dentro da casa dele, ou vai para dentro da horta, ou vai para dentro do terreno. Então tem que ajudar a resolver aquele problema. Outros, é a cirurgia no posto de saúde. Outro, então, a gente tem que olhar para essas demandas com carinho. E eu disse, nós transformamos essas demandas em indicação e mandamos lá para o prefeito. E o prefeito distribui para os secretários. Agora, quando vem, vamos trocar a lombada por voto, daí isso é sacanagem. Deixa fazer a lombada e vota contra. Bom, pois é. Olha, isso não pode acontecer. Não pode. O Jusemar diz o seguinte. Faço parte da liderança da comunidade do Rodeio Bonito. Estive na reunião com o prefeito, na nossa comunidade no Rodeio, e não concordo com a fala do vereador. Ele diz, olha, pontos acordados entre o prefeito e a comunidade. Deixar a comunidade falar para que não vire debate político entre vereador e prefeito. E toda a comunidade concordou. Pedido de reparo no calçamento... Por ser um local úmido e muito tráfego. Reparo no alambrado do colégio e pintura da escola para que fique melhor, porque está abandonado. Estou resumindo. Pedido de R$100 mil na patrulha agrícola, instalação de ponto de internet na escola, melhoria nas estradas, conserto da cobertura do ginásio de esporte, compromisso do prefeito acordado com a comunidade, instalação de ponto de internet na escola em no máximo 60 dias. As estradas estão sendo recuperadas e manter sempre em boas condições tráfego e reparo no calçamento. Cobertura do ginásio vai ser encaminhado ao engenheiro para ver o que pode ser feito. A patrulha agrícola encaminhar a documentação do CNPJ para viabilizar a solicitação. Ele diz, enfim, todas as solicitações da comunidade foram atendidas ou o prefeito se comprometeu em fazer. Então, Marquezine, não coloque uma situação que não existe. Ele diz, desavença entre comunidade e prefeitura. Jusemar, isso está gravado. Eu conheço o Jusemar. Foi o cara que leu lá. Ele é cargo comissionado da prefeitura. Eu acho que é o mesmo que eu estou falando. E não tem o sobrenome, só diz Jusemar. J. Bresciani. É o Jusemar Bresciani. É esse okay. Aí. Então, você acha que a fala dele também não procede porque ele é um cargo comissionado? Não, é que o prefeito acolhe todas as reivindicações. Acolhe. Bresciani, eu quero ver. Aqui, 90 dias, eu vou falar contigo. E eu quero que de todas as demandas, ver quais ele atendeu. você discorda, Bresciani, de que o coordenador da comunidade disse, pelo amor de Deus, prefeito, precisamos estradas 360 dias e não só quando o senhor vem para cá? Está gravado! Eu faço, se precisar, aquela, eu sou amigo desse Bresciani, ele nasceu na minha terra, nasceu lá na região do Alto da Serra, ele morava lá, conheço ele. Não vamos deixar de furtar, de garantir as reivindicações da comunidade. Elas são justas, são necessárias e precisam ser atendidas. Eu duvido se o prefeito vai atender a metade dessas reivindicações. Linha Caravaggio, fizeram lá um pedido de patrulha agrícola, Raquel. Pediram para mim fazer, eu disse não, façam vocês, sim, porque se for eu, claro, vão dizer que é por causa do partido, porque é contra. Eles fizeram, encaminharam para o prefeito, até hoje não deu resposta. Daí eles falaram lá no Rodeio Bonito, da ponte que liga ali na Chácara do Zonta, ali que atravessa ali, que vai pro Saquete. Tá, pro Saquete. É uma ponte que tem um rio lá que o ônibus não passa mais para transportar os alunos e, enfim, é um riozinho que tem que não tem ponte. Eu fiz indicação, levei o encarregado lá para fazer. O Nelson Krombauer foi lá ver. E não fizeram. Daí veio a reivindicação lá no Rodeio Bonito um ano depois, Raquel. Olha, o que vai acontecer, se a situação for assim, é que vai gerar um desgaste ainda maior. Vai porque gerar. Porque procurar a comunidade é... se colocar à disposição, mas não dar retorno, talvez seja algo muito melindroso, desculpa, preocupante de se fazer num ano eleitoral. Então, é uma, né, se não houver um comprometimento efetivo e uma resposta... Aí, realmente, as comunidades vão acabar, né, ficando mais insatisfeitas do que satisfeitas com esse movimento. É só até onde eu consigo chegar. O Soares lhe pergunta pessoalmente se o senhor tem antena celular exclusiva no seu sítio. Não. O que tem lá na região do Alto da Serra, inclusive eu fiz uma emenda de 600 mil reais que foi reprovada pelos vereadores para colocar uma antena universal, vamos dizer assim, de todos os sinais de telefone para a região do Alto da Serra e passar de Figueira. Não foi aprovada. O que tem na região lá, Raquel, está cheia de antena. Na propriedade do meu irmão tem uma antena que é de uma operadora, é uma empresa. Loca. Loca. Sim. Daí do outro lado da minha casa, no outro muro tem mais uma, do outro muro então, tem mais não, uma. Então não, eu vou correr, se está explicado, não. Não temos, não. Simples temos. Assim. O vereador tem que ser mais claro, diz o Eduardo, eu não consigo entender o que ele explica, ele joga palavras ao ar. Como pode vir dizer que a construção do restaurante popular é só levantar quatro paredes? É assim, num passe de mágica? Não, eu quis dizer o seguinte, que não é um prédio de 10 andares. Eu quis dizer que ele foi atrasado a obra para chegar exatamente no período eleitoral e inaugurar. Então agora eu falei claro. E que custou o dobro do que deveria custar. Tá. O Ulisses aqui questiona... enfim, é complicado entrar nisso. Esses dias também eu resumi. Foi uma Ulisses, o César. Eles questionam o seu patrimônio. No sentido, olha, é dono de uma empresa. É sócio do Vinhati. Então ele acha que o seu discurso contra o capital se perde em função da sua postura empresarial. Eu estou resumindo também, suavizando. Eu só estou dizendo César o seguinte. César e Ulisses. Sim, primeiro que eu não sou sócio do Vinhati. Segunda coisa, é que eu não tenho nada contra quem tem patrimônio. Eu sou contra César. Quem acumula patrimônio ilícito, roubando. Quem trabalha. Eu sou bem pequenininho. Menos que o orifício de uma agulha perto de alguns políticos aqui. Mas eu também, os que suaram a camisa e que trabalharam e que se prosperaram. Nos últimos 10 anos, Raquel, inúmeros pequenos empresários ficaram com patrimônio grande. Não é o meu caso, mas por conta de que a economia possibilitou. Agora nós estamos num ano difícil, está difícil ano assim, está o breque fechado, como diz o ditado. Mas eu acredito que a economia vai retomar. Não dá para... O governo Dilma, eu acho que a Dilma teria que pegar e dizer para 4 ou 5 ministros dela lá que saiam dos gabinetes do ar-condicionado e que circule esse Brasil e que façam com que os 80 bilhões que ela anunciou, que é o que vai injetar na economia, de fato se consolide. Porque nós precisamos botar dinheiro nas micro e pequenas empresas. Nós precisamos fomentar a economia local. Nós precisamos retomar a confiança no governo. Eu concordo, as pessoas estão retraídas um pouco por tudo aquilo que a gente já falou, por conta da insegurança, da insatisfação, da falta de popularidade da presidente, das das atrapalhadas que a Previdência cometem também, tá? Ontem, por exemplo, votaram lá a questão do pré-sal, que o PT inteiro está furioso, com apoio, inclusive, de alguns membros do PT nacional. Então, assim, está furioso. Mas agora, eu já falei sobre isso aqui, Raquel, porque a oposição, tem gente da oposição que não está com as mãos bem limpas, e daí tentam jogar no ar, querendo colocar todas as pessoas no mesmo ralo. Eu já falei aqui, usei meio programa contigo aqui para falar das alternativas de renda que a gente tem. Eu não vivo da política, Raquel. O salário que eu ganho de vereador, eu aplico ele todo na articulação do meu mandato. Não é de graça que de 93 emendas no orçamento, eu apresentei 71, Raquel. Todas com foco. Todas demandas das comunidades com reunião, com articulação, com convencimento, com prioridade em inúmeras e diferentes áreas, Raquel. Então, assim, eu quero dizer que estou com a minha consciência tranquila. Bom, então fica respondido também o Pedro. Pedro faz alusão a isso, a associação, né, com companheiros políticos, ONGs, mas já está explicado aqui. Eu não vou repetir muito, porque senão a gente não sai desse assunto, mas acho que foi contemplado. A Cláudia está descrente. Obrigada pela compreensão, Cláudia, do processo político. Na eleição passada fiz 3 denúncias. Tinha vereador comprando voto com um cabo eleitoral. Prometeram verificar. Ela diz, olha, essas pessoas só podem ser protegidos por órgãos de justiça, porque ela disse que formalizou as denúncias. Ela disse, não foi apurado. E ela disse, esse ano vai ser... Ela diz, ó, comprei um super celular com câmera. E se depender dela, vai ser uma festa, porque ela vai continuar a fiscalizar. Ela diz, olha, é bate-pronto, num dia fazendo campanha, no dia seguinte já aparecendo lá com o carro do resgate social, etc e tal. Então, ela coloca sob suspeição algumas das ações dos candidatos, mas, Cláudia, é isso. É formalizar a queixa. A gente não tem como cidadão o poder de se imiscuir dentro. A gente pode fiscalizar mesmo o judiciário se está cumprindo sua função, mas a gente não pode agir pelo judiciário. São duas questões diferentes. Podemos ser... Tem pessoas que dizem, não, o judiciário não pode ser fiscalizado. Eu acho que são servidores públicos que trabalham em Chapecó e que têm o dever de prestar um bom trabalho também. Não está escrito em lugar nenhum que o judiciário não possa ser fiscalizado. O que a gente não pode é o cidadão tomar o espaço dentro do judiciário e determinar que seja mais rápido, que seja mais lento, que investigue aqui, que não investigue lá. Isso a gente não pode. O Jean diz o seguinte, a mesma conversa de sempre do vereador, por favor, deixe o prefeito trabalhar para melhorar a nossa cidade. Chapecó está mais bonita. Quando seu partido estava no poder, vocês estavam acabando com a cidade. Ao ponto de vista dele, não gostou da gestão do Partido dos Trabalhadores. O Augusto Mafessoni, eu vou resumir, Augusto, ele parabeniza o Boligon, a gestão, está vendo uma boa administração. Enfim, ele gosta desse olhar. O Partido dos Trabalhadores, como sempre, fala o que todo mundo está cansado de ouvir, com mentiras, palavras falsas, né? Eu ali parabeniza, sim, o Boligon pela administração. Isso aqui não se omite, né, em defendê-lo. E queria que esse governador deixasse o Partido dos Trabalhadores, por conta, né, dele entender que o Partido dos Trabalhadores está esfacelado. Estou só avisando aqui. E se você não sai do partido, é porque você acaba concordando com a roubalheira que acontece em Brasília. Então fica a sugestão aqui, e obrigada pelo programa. Claro, aí vai, é o espaço para expressão responsável, para que as pessoas se expressem, mas é esse espaço, Marquezine. Não sei se tem alguma coisa a colocar. Olha, eu acho que é uma manifestação de um correligionário do Boligon que a gente tem que respeitar. É uma manifestação dele. Agora, eu não concordo, e essa tese... Olha, disseram que o Sareta ia sair do PT, propagaram em todos os cantos do Brasil. Não vai sair do PT. O PT não vai esvaziar. Não vai esvaziar. Eu, o dia que eu sair do PT, eu vou sair da política. Eu tenho convicção daquilo que está no estatuto partidário. E quem se desvinculou do estatuto partidário... Errado é quem se desvinculou, né? Entendeu? Essa é a questão. Quem se desvinculou... que pague a conta. Eu não tenho essa conta para pagar. Ok. Olha, vou finalizar com três colocações em uma, Marquezine. Porque é o que eu falei, sua fala, a forma, né, ela é sempre muito contundente e para os dois lados gera defesa e gera crítica. O Antônio, do São Cristóvão, ele disse, dá para fazer asfalto cozinho da prefeitura, por que que não fizeram no mandato de vocês chegar a patrolar a Leopoldo Sander? Né? Então, quer dizer, deveria valer para os dois lados. O Mauro diz, como acompanho sempre o programa, gostaria de saber do vereador como a população vai tomar posição e acreditar, pois a oposição diz algo, a situação desmente, os problemas continuam. Bom resumo aqui do Mauro, muitas vezes é a sensação que eu tenho. E finalmente, o Eugênio diz, Marquezine, bota a Luciane Carminati candidata, que se for o Buligon adversário, ela ganha de lavada. Então, são três colocações. Eu fico, né, com... Por que que o PT não fez? Se era fácil usar a usina? O Mauro fica confuso, como muitos cidadãos agora terminam o programa com mais perguntas do que respostas. E o Eugênio defende a candidatura da Luciane, que parece que na reunião de vocês é o nome que mais vem pipocando. Só vou chegar até isso para a gente encerrar essa conversa, Marquezine, nessa sexta-feira quente. Não é verdade que o PT não fez. O PT fez... Naquele momento, o PT fez aquilo que era possível fazer com prioridade. Nós tínhamos 104 áreas irregulares na época, quando nós assumimos o governo municipal, que o governo do PSDB e os seus apoiadores acabaram com a agricultura e ocasionou um êxodo rural, um desemprego extraordinário, grande na nossa região. Inclusive em Chapecó se centralizava, as pessoas que eram arrendatários, que eram mais pobres do interior, migraram para as áreas irregulares da cidade, e que foi construído, a população que morava aqui sabe disso. Nós fizemos muito asfalto, fizemos muito calçamento, fizemos escolas novas, fizemos aquilo que foi possível fazer na época. Agora, eu quero ficar com essa parte do Eugênio, que diz o seguinte, ele respalda que o Buligão, ele disse aí com as palavras dele, que com uma candidatura colocada na rua, com compromissos claros, com projeto político claro, com a oposição de Chapecó junto, reunida, unida, não em prol de fortalecimento de figuras ou de partido, mas em prol de salvar a cidade, em prol de um projeto político para a nossa cidade, alicerçado em documento para ser cumprido, Raquel. Quando que eles vêm e dizem, não aumentamos um imposto? Falto com a verdade, só a taxa de lixo em 2013 aumentaram. Eu fui essa semana na casa de um cara, o cara disse que pagava 80 reais no meu carnê de IPTU, agora eu pago 400. Eu disse, o IPTU só aumentou a inflação? O que aumentou para ti, os outros 250, foi a taxa de lixo, que nós entramos na justiça, Raquel, para que seja restabelecido, porque foi um aumento abusivo e até agora tramita essas coisas. Então, assim, quando nós conseguir ter o mesmo espaço que eles, porque eles com 700, 800 caras, cargo comissionado, que eu digo cargo comissionado entre cargos políticos e cargo com função gratificada, antes tinha 1.000, agora reduziram um pouco, eles conseguem propagar a propaganda enganosa. Eles conseguem ir lá e tirar tempo, gastar meio dia e conversar e dizer que é culpa da Dilma e que não veio o dinheiro. Mas a população não entra mais nessa onda. A população sabe que Chapecó arrecada muito por mérito seu, por tudo que foi feito até agora, todos os prefeitos que aqui passaram, cada um teve seu mérito, inclusive o Buligon está tendo seu mérito do seu jeito de governar. Entendeu? É isso. Então, eu quero dizer com muita tranquilidade que nós vamos definir, sim, a nossa candidatura a prefeito no momento certo. Não dá para dizer que é a Luciane ainda? Não, porque nós temos dois nomes a candidato a prefeito, o Pedro Czai e a Luciane. Nós não estamos preocupados em dizer quem que é o nosso nome. Nós queremos consolidar um nome que tenha esses compromissos que a gente veio falando ao longo do programa, com uma cidade séria, com uma boa gestão pública, ouvindo as comunidades desde o primeiro dia de mandato, não só no ano eleitoral, e sim construir as condições para que essa cidade seja cada vez melhor para se morar, para se viver, para acolher. É isso que nós estamos querendo construir, esse projeto político para a nossa cidade, e com muita tranquilidade, Raquel, acolher todas as manifestações e agradecer aos ouvintes que escreveram, que tiraram o seu tempo para criticar, para elogiar, para discordar. A política é isso. Melhor isso que a indiferença, né, Marquezine? A política é isso. A gente falava justo da indiferença, aí da, muitas vezes, né, da natureza, da ordem, do que as pessoas elegem como prioritário para postar numa rede social. Às vezes falta um pouquinho até dessa provocação para a gente acordar e dizer, não, tem coisa mais interessante por aí. Marquezine, obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Obrigado pela oportunidade, toda a direção da Arade, seu Lange, os funcionários e os ouvintes. Ouvintes, obrigado pela oportunidade, pela atenção. Quero desejar que Deus continue protegendo todas as famílias, os lares chapecoense, que cada um faça a sua parte em relação à epidemia da dengue que está instalada na nossa cidade. Nós nem tiramos tempo para isso. Não. Mas abra sua porta, abra seu coração, abra o vaso de flor, vê se não tem água acumulada, se não tem um potinho por lá com um pouquinho de água dentro. Faça a sua parte, porque os órgãos públicos estão buscando fazer, a Câmara de Vereador também, e junto nós podemos enfrentar mais esse obstáculo que é sério, que é grave, que precisamos todos nós debruçar, gastar tempo e buscar então a resolutividade. Um grande abraço, tudo de bom, que Deus acompanhe e abençoe todas as pessoas. Obrigado. Olha, a gente fica por aqui, se despede, deseja a você um bom final de semana. Fundamentalmente, vamos ficar de olho, sim, dentro das nossas casas, conversar com os vizinhos e falar da nossa rua, porque só dentro da casa a gente já descobriu que não funciona, e voltamos na segunda-feira. Um abraço e até lá. Super Conta AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.